Eu gosto quando a gente fica embaixo do chuveiro, você ensaboando o meu corpo inteiro. Mistura de amor, desejo e sedução, e paixão. Adoro tomar com você o café da manhã, ouvir você dizer que sou seu Dom Juan, que eu sou o dono do seu coração. Você me faz a pista mesmo bom que você me faz. A pista mesmo bom que você me faz. Você fica emburrada comigo, mas depois de um beijo fica tudo lindo. A gente pega fogo em cima do colchão, e paixão. Adoro quando você usa aquele seu vestido colado, decotado, que mexe comigo. É mais que loucura, é muita tentação, sedução. A chamego poder, a chamego que você faz. A chamego que você me faz. Aê, musiquinha boa pra dançar, né? Bruno e Marrone, Chamego Bom, muito legal. Um beijo pra minha querida Bia Pinheiro, no Rio de Janeiro. Meu amigo Tiago Solano, em Pinheiral, também no Rio de Janeiro. A Iane Fernandes, em Itaipé, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Minha querida Eli Moreira, Suzy Maciel, tá todo mundo em São Paulo ouvindo o nosso programa. Um abraço, Duda Mel, todos da equipe da Clipe.net, exibindo o Mundo Sertanejo aí em São Paulo, capital. Muito obrigado, viu? Meu amigo Leonardo, em Cananéia, todos os amigos da Rádio Galera FM, exibindo o nosso programa em Canané, interior de São Paulo. A Ângela Santos, em Berilo, Minas Gerais, um beijo para todos vocês aí de Berilo, ouvindo pela Rádio Araia FM. Reginaldo Franco e todos da equipe aí da Rádio Araia FM, um beijo para minha querida Vilma Fernandes. Aí, Vilma Fernandes, em Caetitu, região de Berilo, Minas Gerais. Muito obrigado, Vilma Fernandes, sempre interagindo comigo também no Facebook. Disse que adora ouvir o programa, gosta de todas as músicas, gosta também de ouvir as minhas músicas, né? Diego Valadares, um abraço a todos vocês. Valeu, Vilma Fernandes, aí de Caetitu, Estadão de Minas Gerais, região de Berilo, né? Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Quem canta bonito, Leonardo, hoje. Sentindo muito só, tá difícil esquecer o que a gente fez. Foi lindo. Hoje, uma canção trouxe você. Nela eu pude relembrar lindos momentos, loucuras. loucuras e prazer. Hoje, hoje quero gritar, quero dizer, quero dizer. Hoje, hoje o mundo inteiro vai saber que amo você. Hoje, hoje por um minuto vai me ouvir. É o bastante pra saber. Se não voltar, não vou mais resistir. Hoje, hoje quero gritar, quero dizer, quero dizer. Hoje, hoje o mundo inteiro vai saber que amo você. Hoje, hoje vou dar um basta nessa dor. Eu te preciso, imploro por favor. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te quero, te amo. Hoje quero te dizer: te amo, te quero. Eu te preciso, imploro por favor. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo. Hoje quero te dizer: te amo. Muito bem, linda canção na voz do Leonardo, essa versão ficou linda, né? Romântica, muito legal. Um abraço meu amigo Reinaldo Rodrigues, todos os amigos da Difusora Web de Piraju, São Paulo, muito obrigado, viu? Minha querida Joana em Petrolina, ela disse que adora a minha música Cabra Danado. Ele se acha o bonitão, Joana, obrigado, viu? Todo mundo gosta dessa música que marca a minha carreira, Cabra Danado. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Minha querida Maria Helena, em Simonésia também, não perde o programa. Os amigos da Rádio Líder FM, valeu Juarez, Luiz e todos da equipe da Rádio Líder FM em Simonésia. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Meu amigo Vanderlei de Oliveira, diretor da rádio Lírios do Campo, né? Em Jaupassi, Goiás. Um abraço a todos vocês. Da equipe da Rádio Lírios do Campo, na cidade de Jaupassi, Estadão de Goiás. Um abraço, meu amigo Cido Bala, a todos vocês, amigos de Acreúna, Estadão de Goiás também, ouvindo o nosso programa. Um abraço, amigos da Rádio Canadá FM. Um abraço a todo mundo, quem canta bonito. Meu amigo J. Neves, ai que saudade. Eu queria saber por onde anda o meu amor que foi embora. A gente sente o coração partido e mesmo fingindo consegue esconder